Sente a bunda na cadeira que vai começar o podcast show. Tá no ar mais um Monocast Show e hoje, programa de número 11, é especial por dois motivos. Vamos ter mais um convidado, olha só que milagre, dois programas desse convidado, hein? Também porque a gente vai fazer um programa que foi com sugestão de tema dos ouvintes, que esse é o nosso projeto, né? É isso aí, é pegar a sugestão das pessoas, críticas e fazer com que o público interaja. Bom, o programa de hoje foi uma sugestão de tema do Gabriel Paparotti, um amigo meu aí, vulgo Bolinho. É nóis, Bolinho, valeu aí pelo tema. Ele pediu pra gente fazer um programa sobre desenvolvimento de games, que ele tá fazendo curso e tal, e é um tema que, no final das contas, tem bem a ver com o nosso tema, que a gente sempre tá postando, sobre videogames e tudo mais. Bom, sem mais delongas, vamos aí apresentar o nosso convidado. Eu já falei dele aqui em outras ocasiões. Ele é meu parceiro do nosso antigo podcast aí que a gente tinha, o InvaderCast, e que breve está voltando, que é o Sidney Souza. E aí, Sidney? E aí, beleza? Beleza, todo mundo? Como vai? É isso aí, Sidney. Eu chamei o Sidney para fazer esse programa comigo, porque primeiro porque a gente está tentando voltar aí com o InvaderCast e tal. Eu vou deixar o link para vocês. E porque também eu lembro que o Sidney fez um trabalho uma vez lá na Facu, como eu já falei aqui, que a gente é parceiro de Facu, que ele falou sobre jogos. Eu falei, então vou chamar o cara, né? Deu tudo certo. Vou chamar o cara. E a gente vai falar sobre desenvolvimento de games, né, Sidney? É isso aí. É um trampo que, pô, quem quer, né? Trabalhar com videogame, cara. E tá dando dinheiro pra caramba ultimamente. Verdade, é. E não só que, assim, quando fala videogame, desenvolvimento de videogame, muita gente pensa só em console, né, cara? Mas não, hoje, pra PC, smartphone, tablet, tá dando dinheiro que nem água, né, cara? O que mais rende em pouco tempo é criar aplicativo, joguinho pra celular e colocar nas lojinhas, tanto da Apple Store quanto da Android. E, tipo, tem empresa que lucra, sei lá, uns milhões aí em 2-3 meses só. É, diga bem aquele cara do Flappy Bird lá, que o cara teve até que tirar o negócio, que ele não tava aguentando mais, né? Exatamente. Nunca vi, né, o cara enjoar de ganhar dinheiro, mas, enfim, né, cada um. Vai saber, tem louco pra tudo nessa vida. Cada um com as suas manias. Então, vamos começar aqui com o tema. É, só lembrando que este é o programa de número 11... Pra quem tá participando da promoção lá do The Walking Dead e do Duro de Matar, esse é o programa número 11 e semana que vem saem os vencedores, os ganhadores do prêmio, e eu vou anunciar semana que vem. E no fim desse programa eu vou falar um pouquinho mais sobre a promoção pra quem não entendeu ainda, pra quem não tá participando. Mas é isso, no final do programa eu falo mais. Vamos lá então, Sidney, falar aqui sobre o desenvolvimento de jogos. Vamos lá. Bom, a gente vai começar falando então sobre o que aí que é importante o pessoal saber, pra quem tá curioso e tal. Bom, assim, primeira coisa é procurar curso. Sim, aprender, tipo, né? Sim, aprender, tipo, não fique esperando que vá aparecer uma escola na sua cidade, se você mora, tipo, que nem a gente que é interior. Não vai esperando que do nada vai aparecer um cara entregando um panfleto pra você sobre a escola tal, tal, tal. Tipo, sem correr atrás. Principalmente se você mora em cidade pequena, que não é tanto assim o curso de jogos. Pelo menos aqui ainda no Brasil não tem tantos assim espalhados em todo o país. Sim, e também não vai aparecer um tutorial assim no YouTube ensinando tudo, né? Então, de qualquer jeito, o cara tem que buscar um curso, saber, né? Aprender, né? É, isso aí. Tipo, eu admiro quem consegue aprender pesquisando na internet, coisa que eu não consigo, porque, tipo, em 2-3 dias eu já não vejo mais, porque, sei lá, eu sou meio distraído. É, tem muita gente que procura assim, aí fica empolgado, mas depois de 2-3 dias, uma semana, já era, né? É, tipo, você tá pensando que você vai aprender o negócio, tipo, hoje, pra sair fazendo jogo amanhã? Nossa, esqueça, cara, esqueça. Se você quer fazer um jogo, sei lá, eu vou categorizar como jogo bestinha, tipo Flappy Bird, sim, eu te dou aí, sei lá, uns 2-3 meses direto, pra daí você conseguir fazer alguma coisa do tipo. Mas se você quer tá pensando em fazer aqueles jogos tipo GTA, tipo Far Cry, Need for Speed, esses jogos, cara, Primeiro que você não vai conseguir fazer sozinho isso nem a pau, mano. Nem não. a pau. Eu tinha isso muito na cabeça de tipo, ah, eu vou aprender a fazer jogo, vou fazer meus jogos aqui e boa. Só que tipo, você precisa de muitas pessoas. Dependendo do projeto, você precisa de muitas pessoas, leva muito tempo. E aí você imagina, você juntar uma equipe, você ter conseguir juntar uma equipe de pessoas pra fazer isso sem, geralmente, sem ter um capital, sem ter ninguém ganhando nada ainda. É. Gastar, tipo, sei lá, 1-2 anos da vida das pessoas sem elas ganharem nada pra chegar no fim do projeto, finalizar e tentar vender o projeto. É, é muito, for, muita coisa. Se for, por exemplo, que nem... Você conseguir sozinho, você não vai fazer nada, né? Tem que deixar bem claro pro pessoal. E pra você conseguir uma equipe, se você não tem... capital, você tem que dar muita sorte, achar assim, sei lá, um grupo de amigo que tá tudo desempregado, a fim de fazer alguma coisa. E mesmo assim, é que nem a gente falou, todo mundo tem que ter conhecimento. E não adianta, se não tiver nada pra investir de início, é bem difícil, né? É, muito. E tipo, são basicamente duas coisas que as pessoas têm que buscar curso. Curso de modelagem 3D. Sim. Ou animação 3D. Não, não só 3D, mas tipo, procura um software aí que você faça tanto sprites, que são os desenhos, tipo... Desenho mesmo, tipo jogo de antigamente, que não era 3D, enfim. Esse tipo de animação, esse tipo de modelagem, e modelagem em 3D. É o básico pra você fazer, lógico, o visual do jogo. Tem curso de programação, porque tipo, programador, nossa, é a essência do jogo. Ele que vai programar, tipo, todas as coisas, tudo. Desde quando o carinha bater... Como ele vai bater, aonde ele vai bater. Tipo, são muitas variáveis, muitas Sim. possibilidades. Eu tava assistindo um especial e que, tipo, era. Os caras levaram, tipo, 2-3 anos assim pra fazer um jogo. E esse cara falou que ele era um dos que mais sofria mesmo. Porque ele tem que saber cada comando, né? Cada ação que o personagem vai ter. Sim, tipo, qualquer bug que acontece no jogo, ele tem que fuçar atrás pra ver o que tá errado e consertar. Entendi. Eu falo que quem é programador é meio louco, velho. Porque, nossa, é muito, muito código, velho. Muito código. Sim. E tem que ter meio que tudo decorado, né? Sim. Nossa, tipo, eu fiz um curso uma vez de TI, de técnico informática no Senac. Sim. E teve um módulo lá que era programação, né? Nossa, cara, que dor de cabeça, velho. Nossa. Que dor de cabeça. É, então, tem que aconselhar pra quem quer fazer isso daí, que assim, você tem que gostar muito, né, velho? Porque... Sim. Se não gostar ou for mais ou menos em dúvida, o cara vai desistir. É, assim, então, não que só tenha esses dois cargos, né? Tipo, Sim. modelagem ou programador. Mas vamos supor, você vai tentar abrir um negócio seu. Um negócio que você... Digamos que você tenha um dinheiro aí, sei lá, pra pagar alguém, eu não sei. Você não vai ficar, tipo, mandando só, né? Vai, sei lá. Ah, não, tem que fazer estranho. Também, né? Mas vamos supor, você junta uma equipe aí de 4-5 pessoas... Você não vai querer ser o cara que fica mandando só aí, as outras pessoas não vão gostar. É. Então, como eu tava falando, como você falou aí de modelagem e tal, essa modelagem 3D ela é aquela que é feita no computador, né? Isso. Então, só que como eu tava vendo aí uns vídeos e tal, quem não manja e tal, ou não sabe, mas que sabe modelar em massa, em clay profissional, que é a massa que o pessoal usa... Também dá, né? Que os caras hoje em dia tem aqueles scanner, que aí o cara faz o boneco lá na posição e vem o scanner e pega ele todo no 3D mesmo, né? Pra manipular no computador. Então, uhum. É, né? Quem não tem domínio aí no computador, mas é um bom escultor, também tem jeito, né, cara? Sim, e tipo, as empresas grandes, algumas delas, elas fazem primeiro na argila normal, elas Sim. desenham, lógico, desenham um monte em papel e tudo mais. Depois elas modelam na argila e depois elas começam a modelar no computador. É, porque às vezes até já pro cara ter uma noção de como que vai ficar, de tamanho, detalhe, né? E aí depois joga no computador e dá o movimento, né? Uhum. Então, e você tem mais alguma dica de curso, alguma coisa aí, quem estiver interessado pode ir atrás? Bom, faculdade tem a FATEC, ela dá, tem algumas unidades da FATEC que ela dá jogos digitais, são 4 anos, então tipo, é melhor que curso. Eu lembro, de cabeça que eu lembro, é em Americana e São Caetano, que é em São Paulo. Não tinha uma que chamava, acho que FAAL, uma coisa assim? Você já ouviu falar? Também tem, é em Limeira, ah, Faculdade de Artes, alguma coisa de Limeira. Ah, entendi. E tipo, ela dá... Mas eu acho que a parte dela mesmo é mais a parte gráfica. Ah, então é mais na pegada da modelagem. Acho que também aprende modelagem em argila. Sim, sim. Bom, então, pra não ficar muito comprido o programa aí de novo, que nem o último que a gente teve. Como eu já disse no outro aí, o pedido de música quando tem convidado, o convidado que pede a música. Então, você quer pedir uns sons aí, Cid? Você escolheu alguma coisa? Bom, pensei numa música aqui que eu viciei agora, que já não é tão nova, mas é boa pra caramba, que é a Hurricane, do 30 Seconds to Mars. Tá, então, a gente vai mandar aí a música do Cid, né, que ele pediu. Como que é, Cid, né? A música, repete aí, pô? É Hurricane, do 30 Seconds to Mars. Então, vamos aí com... Você sabe qual que é a tradução dessa... 30 seconds to Marte? 30 segundos pra Marte? É isso? É tipo isso. Confere? Cada nome. Confere, velho. Cara. Confere, velho. Então vamos aí com esse som aí, a gente já volta. Defines our misery. The right inside keeps trying. playing in our symphony. So let it breathe, let it fly, let it go. Let it fall, let it crash, burn slow. And then you call upon God. Oh, will you call upon God? Volta com o Monocast Show, hoje especial, duplo especial, porque além de termos um convidado, estamos com um tema sugerido pelo público. Finalmente o público está começando a dar voz para esse programa. Dar voz não, né, Cidinho? Dar voz acho que é errado. É. Quem dá voz é quem esse tá povo. Mas esse povo aí que teima em não participar aí, ó, participem, cara. Porque, tá vendo, tipo... Um pedido desse, por mais assim insignificante que possa parecer, pra gente que tá fazendo o programa, levar um tema que vocês pedem, tipo, é muito, muito da hora. Sim, e tipo, eu acho que o povo tem um problema que é assim, ah, esse site é de um... Esse programa é de um amigo meu, deixa, eu não vou participar, não quero participar não, tenho medo, sei lá. Porque tipo, eu, pelo menos eu, quando eu tô em redes sociais, essas coisas, que eu vejo que algum projeto pequeno, ou que seja qualquer um projeto, tá pedindo... Ah, surgiu um tema, envia uma arte, faça... Pô, eu quero participar mesmo, cara. Pô, quero aparecer. Uhum. E o povo acho que tem... Ajudar os caras a crescer. Exatamente, é. E tipo, é que nem falar, peça uma música aí, tô gravando o programa. É só o cara escrever, ah, toca aí Ramones, pronto. Só que não, né, os caras têm medo, sei lá. É, os caras não se pronuncia. Só que é aquela, se um dia a gente chegar aí perto de um Nerdcast da vida, aí não vem. Ai, Danilo, dá um espacinho no seu programa aí pra mim, cara. É, os caras interesseiros, só que é quando tiver lá no alto já, né? Exatamente, exatamente. Filhos da mãe, por isso. Mas, enfim, lavação de roupa à parte, vamos voltar ao programa que estamos fazendo aí. Vamos. Sobre... desenvolvimento de jogos, que foi sugerido aí pelo meu amigo Gabriel Paparotti, vulgo Bolinho, um abraço pra ele, Bolinho. O que a gente pode mais falar aí sobre... É que assim, né, Cid, se a gente for parar pra falar disso aí ao pé da letra, a gente tinha que ficar dois dias, três dias falando, porque tem muita coisa, né, cara? Muita, muita coisa. Mas como a gente tem que fazer um programa resumidão aí, porque tem algumas pessoas que reclamam, que não é possível um podcast de duas horas. Mas, pois é, né? Que coisa, né? Mas vamos então dar mais uma pincelada aí no assunto antes da gente ir pro próximo bloco. Que a gente fala? A gente já falou dos cursos, né? Só que é assim, é que nem você falou, tem o programador, tem o modelador, só que não tem só isso, né, cara? Se você for ver uma equipe, tem de tudo, né, meu? Tem de tudo. Tem, tipo, desde o cara que... Um carinha que desenha todos os personagens, um carinha que pinta todos os personagens, numa empresa mais fodona, um carinha que faz animação, um carinha que faz a sonoplastia, tipo, tem muitos cargos. É, e por exemplo, sonoplastia, que nem eu tava vendo os caras que fizeram FIFA. Os caras tiveram que viajar o mundo inteiro gravando som de torcida, cara, pra poder colocar no jogo. E o responsável pelo som, eu não sei se é o sonoplasta, mas assim... Deve ser. Ele que era assim, era o chefe. Ele falou que ele é um dos que mais fodia, porque ele tinha que esperar os caras terminar o jogo. Então se os caras atrasavam, ele tinha que ir fazendo o mais depressa possível, cara. Colocar cada som em cada ação. E é foda, cara, né? Uhum. Que nem, por exemplo, os ilustradores. Começa com eles, né? Só que se eles atrasar, quem se fode é os caras do final, né, velho? Então, aí você pensa, vamos supor, tem um cargo que é só pra fazer a colorização dos desenhos. É, nem, se os caras nem desenha, que tão... né? Só pinta. É, o cara só tá lá pra pintar, tá lá pra finalizar o trabalho dos outros. O cara que tá lá atrás, o cara que desenha atrasa, vai atrasar o cara que anima. Sim. O cara que anima atrasa, vai atrasar o maluco que pinta. E, tipo, o trabalho fode inteiro. Tem que ter uma programação muito cronograma, foda. Né? Sim. Como que diz assim? É uma equipe que não pode falhar, né, cara? É um dependendo do outro. E se um falha, os outros vão pagar pau, né, cara? É. É foda. É tipo um conjunto de engrenagens, velho. Tem que estar todo mundo rodando limpinho, tinindo, senão o negócio não vai pra frente. E tem muita gente que não respeita os games, né, cara? Pra você ver só que trabalho que é. É. Você que tem dinheiro e não quer pagar jogo original, cara, paga o jogo original, velho. É, quem pode pagar, tem que pagar, porque... Imagina, os caras passam 2 anos, 3 anos desenvolvendo pra não ganhar nada. Pra vender só cópia pirata. É foda, né, cara? Foda. É foda. E é como a gente falou, é uma engrenagem, né? Um depende do outro... Se um falha, é que nem aquele dominozinho, né? Um atrás do outro. Uhum. Se um cai, vai derrubando da frente, né, velho? É, e aí cai todo mundo. É, eu acho que vamos deixar pro terceiro bloco. É de uns exemplos aí de games fudidos aí que a gente gostou, que tiveram um trabalho bem feito. A gente pode deixar pra depois, né? Uhum. Então vamos chamar mais um som aí, que o Sidney escolheu, e a gente já volta. Qual som que você vai mandar aí pra gente, Sidney? O som agora é da minha banda favorita, é uma banda que provavelmente ninguém que tá escutando deve ter ouvido falar, porque qual que é? É uma banda japonesa. J-Rock? J-Rock. Ah, isso aí, só música... conheço que é J-Rock, né? Essas bandas. A música é The Beginning, do One Ok Rock. Ah, eu já ouvi você falar muito dessa banda. Então... Ah, mano, ixi, direto. Quem não conhece, escuta aí, vai conhecer agora. E é isso aí. A gente já volta e fiquem aí com... The Beginning, do One Ok Rock. É isso aí, a gente já volta. Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on. I risk everything. voltamos aí com este som. Pra quem não conhece, busque conhecer. Uma coisa que eu aprendi esses dias aí é que se a gente ficar de cabeça fechada, cara, e não buscar conhecer coisas novas, é só pior pra gente. Esses dias atrás aí eu fui conhecer bandas novas. Pô, cara, eu conheci um monte de som da hora, cara, que eu já sabia que existia, mas não dava muita bola, assim. Então deixa essa dica aí, né? Se você gostou do som, vai pesquisar, YouTube, Google, tá aí pra essas coisas, né, Cid? É isso aí. Bom, então, pra gente finalizar, vamos falar um pouco de jogos que a gente curtiu, que a gente viu que teve um trabalho, porque assim, os caras ralam, né, Cid, pra fazer game, isso é verdade, rala, né, velho? Não é um trabalho que sai em 2-3 meses, e se sai, sai uma bosta, não, né? Sim. Diga aqueles tipo, caras lá que... Que fica aí. É, diga aqueles caras lá que enterraram as fitas do ET lá de tão ruim que é. Sim, nossa, e foi encontrado esses dias, né? É verdade, você viu isso? Nossa, os caras devem ter enterrado, mano. Uma vergonha, falou assim, não, esse jogo é tão merda, mano, que eu vou enterrar ele pra todo um... imagine os caras como que não ficaram pensando aqui, que bosta eles fizeram, velho. Mano, os caras acho que nunca mais dormiram na vida, tipo, e eles ajudaram a fundar a empresa lá, não foi? Tipo, então... foi tão merda o jogo, os caras faliram, mano, caralho, velho. Porém, tem uns que se destacam que ficam pra todo um sempre aí, né, meu? Jogos sim, que, puta que pariu, diga aí GTA V, olha, obra-prima, velho. GTA V, nossa, cara, ferrado, muito bom. E não GTA, que nem eles têm aquele que é... Acho que é o Red Dead Redemption, né? Sim, é tipo do Faroeste. É o Faroeste. Pô, os caras mais, velho. Puta que pariu. Trabalho foda. Uhum. Eu tava esses tempos atrás aí na busca de uns easter eggs aí de GTA. Puta que pariu, mano. Cara, nossa, GTA tem um monte de easter egg. Ah, merda, velho. Que isso. E também, e não só de videogame, tem jogos aí de PC que são muito fodas também, né, cara? Você lembra algum? A maioria, os jogos indies começaram tudo a sair pelo PC. Aí depois que eles começaram a ir pros videogames, mas tipo, a maioria ainda tá tudo no PC. Aquele Diablo lá, né? Primeiro assim pro PC? Só foi sair pra game agora? Ou ele sempre foi... É, o Diablo 1 e 2 parece que era só pra PC. Aí os caras tiveram que remontar tudo um esquema muito louco, porque pra jogar pelo videogame, né? Tipo, imagina, quantos botões tem no videogame? Uns 10, 15? E no PC você tem o teclado inteiro, né? Umas 200 teclas, sei lá quantas teclas. Tecla pra caralho. E os caras tiveram que repensar todo um esquema pra deixar ele praticamente igual nos dois, tanto no PC quanto no videogame. Imagina só que trampo. Trampo, muito trampo. E também tem aquele, acho que o Warcraft, World of Warcraft, também é pra PC só, né? É. Que agora World of Warcraft... tem tanto, se eu não me engano, eu acho que eu vou falar uma merda agora, mas World of Warcraft deve ter tanto de MOBA, que é aquele estilo LOL, etc, quanto RPG online, né? Não, mas tem pra game sim, porque eu lembro que eu tinha um Play 1 e eu comprei, mas era uma bosta, era um lixo total, um cocôzinho. Nossa, era péssimo, cara. Temos também os mobiles, né, os de telefone, que ultimamente acho que são os mais responsáveis, que nem Candy Crush, Flappy Bird. Sim. Porra, Flappy Bird, mano, saiu 300 mil versões diferentes de Flappy Bird. Sim, depois, ainda mais depois que o cara tirou do... É verdade. Da loja, vixe. Mas ele chegou, ele era pago? Assim, pra você baixar, você tinha que pagar ou ele era de graça? Era, tipo, era você pagava e baixava. Ah, tá. Mas que cara burro, velho. Podia estar ganhando dinheiro até hoje. Eu vi numa notícia que ele tinha chegado a ganhar, tipo, uns... Eu não sei se era 50 ou 500 milhões. Foi tipo, uma coisa de desde milhão, quando assim ele... que ganhou. Desde quando ele colocou até quando ele tirou, ele lucrou muito, velho. Tipo, o cara pode fazer nada pro resto da vida, entendeu? Caramba, velho. Você vê só, né? Negado subestima, hein? Eu cheguei a ver um Flappy Bird que, tipo, era em primeira pessoa, mano. Que doideira, nossa, cara. Nossa, eu vi também. Os caras fizeram versão de... No meu celular eu tenho dois. Eu tenho o Flap Troll, que é um dos mais legais que eu acho, que é aquela cara do troll. E tem o Flap Bad, que é tipo com a cara do Walter White. Nossa! Doido. Ah, e tem também o do Porta dos Fundos, que é bom que você ganha desconto na loja. Nossa, é verdade. Do Totoro. É, boa Totoro. É dos melhores também. Bom, então... Nossa Senhora. O programa de hoje, acho que foi isso, né? Se a gente for ficar falando, aqui nem eu falei no outro bloco, vai ficar 3, 4 horas de programa, né, velho? Vai. Tem muita gente que não gosta de ouvir podcast de 3 horas. Sim, que o pessoal quer só uns 10, 15 minutinhos. Só acha que vai explicar um tema grande em 2 minutos. Bom, se vocês quiserem, tô tomando a liberdade aqui do programa do Danilo, mas enfim. Se vocês quiserem aí, né, um programa especial com algum tema que vocês querem explicados nos mínimos detalhes de toda a face da Terra, vocês falam aí que daí tem que procurar todo o esquema, todo o roteiro do programa, fazer um negócio, tipo, vai ficar grande, vai ficar 1-2 horas, porque se deixar, ainda mais se for, se eu juntar também, vai ficar falando, não vai parar. Vocês que vieram já do InvaderCast, vão ver que os programas do InvaderCast não tinha menos de 1 hora. É. E a gente não saía explicando coisa, tudo, né? A gente tava só conversando só. Sim, sim. Então, se você quiser, que nem o Cid falou, se você quiser... Ah, eu quero que vocês falem de Pokémon. Eu quero que vocês falem a ficha técnica de cada Pokémon. Envie um e-mail lá, monocastshow@hotmail.com, ou lá no Facebook também, monocastshow. Você vai achar a fanpage, o perfil. E comentem, não tenham medo de comentar, não tenham medo de participar. É de graça, porque tem gente que acha que paga, né? Tem que pagar. É. Bom, então galera, foi isso o programa. Espero que não tenha ficado muito extenso. Se vocês gostaram, aqui eu com o Sidney batendo um papo, dando risada. A gente vai em breve tentar voltar aí com o InvaderCast, que era um podcast que a gente tinha aí, que a gente teve que dar uma pausa, mas a gente vai voltar. Eu vou deixar o link pra vocês entrarem lá, conhecer e tudo mais. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no iTunes, agregador aí de podcast que você tem no seu celular. Procure por Monocast Show, que você vai achar o nosso programa lá. Qualquer dica, sugestão, arte, o que for, vocês enviem. E é isso, valeu Sidney, muito obrigado por ter participado e em breve... InvaderCast de volta aí. É isso aí, se liguem em InvaderCast já já e não se esqueçam de estar sempre acompanhando o Monocast Show aí. É isso aí, muito obrigado se você ouviu até aqui. A palavra mágica vai ser... Fala uma palavra mágica aí pra gente. Ixi, deixa eu pensar na palavra aqui. É que eu pensei em uma, só que acho que foi a primeira que eu falei no InvaderCast, aí, então não, deixa eu não... pensar ela aqui. Vai ser Mutumba. Mutumba. Se você ouviu até agora, deixa aí nos comentários, Mutumba. E é isso, muito obrigado. Falou, Sidney. Tchau, tchau. Falou. A todo mundo, muito obrigado e tchau.